Vai tomar um pau. Vai, vai. Ela falou que não ia beber, as amigas embrasando, deu logo vontade. Em menos de uma hora ela já chutou o balde. Ó, mãe, como a Isabela tá no bar. Vai tomar um pau. Ó, mãe, como a Isabela tá no bar. Ó, mãe, como a Isabela tá no bar. Ó, mãe, como a Isabela tá no bar. Ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe. De ponta a ponta, você vai ouvir falar de mim. DJ Daniel. Vídeos. Sobe, ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce, ela tá solteira e tu tá suando. DJ Daniel, vídeos.